estás pensando em desistir. Da comunhão estás querendo até sair. Sinceramente não consigo entender, pois muitas vezes já me dissestes que estavas muito feliz e que havia encontrado o que quis. E eu fiquei contente em saber. Irmão querido, pense um pouquinho mais. Não lances fora, não entregue a Satanás a tua alma, pois custou sangue inocente. Cristo te ama, Ele te ajudará. Os teus problemas Ele solucionará. Mesmo nas lutas, não desistas de ser crente. Esqueças que Jesus Cristo padeceu pra te salvar e que em breve lá nas nuvens voltará. O que será de ti estando desviado, e tu que já participastes da mesa do Senhor e já pregastes o evangelho de amor, estás querendo voltar para o pecado. Irmão querido, pense um pouquinho mais. Não lances fora, não entregue a Satanás a tua alma, pois custou sangue inocente. Ele te ajudará. Os teus problemas Ele solucionará. Mesmo nas lutas, não desistas de ser crente.